um que desceu pra 7 palmos do chão. Mais um que dá satisfação para o cão. Mais um e vários que foi morto pelas balas. Quem pode mais chora menos nas quebradas. Mais um que desceu pra 7 palmos do chão. Mais um que dá satisfação para o cão. Mais um e vários que foi morto pelas balas. Quem pode mais chora menos nas quebradas. Mais um que virou número pra estatística. Mais um que a Peris contou os buracos na pinha. E nessa trilha de sangue como tem esperança de semana em semana. As lágrimas derramam, se espanta, é cabuloso. Mas é só ladrão que vai pra fita fazer mais um. Recebe aplausos do cão, destrava a matraca e é só rajada. Pra cagueta talarico, chove chuva de bala. O troféu da fita ficou pro homicida que descarregou o pente, deixou de luto a família. Lembrança somente na parede do quarto, a foto do filho que no 2 do 11 vai ser lembrado. Em meia guerra, os monstros tão na fúria. Sacoda 380 no globo do filho da puta. Segura, a lei é declarada na quebrada. Quem pode mais chora menos sem mancada. Mais um que desceu pra 7 palmos do chão. Mais um que dá satisfação para o cão. Mais um e vários que foi morto pelas balas. Quem pode mais chora menos nas quebradas. Mais um que desceu pra 7 palmos do chão. Mais um que dá satisfação para o cão. Mais um e vários que foi morto pelas balas. Quem pode mais chora menos nas quebradas. E foi mais um com balaço de aço dum dum. Que no disparo da 9 tá em coma no H1. Se não morreu, é paralisia na cadeira de roda. A mancada é foda, sem sorte não desceu nas cordas. Clique clack das pistolas, vítima treme. É outro na maca do hospital que as enfermeiras atende. Várias suturas no tórax, traumatismo craniano. Na rua os assassinos mata, só pra ver o tom. A mira da Glock de carbono, ciclano mata fulano. No muro as placas de luto, e as mães chorando. Ninguém é santo ou demônio, todos são filhos de Deus. E não importa quem matou, muito menos quem morreu. Se não fui eu, foda-se, foi pro inferno. Menos o cuzão na terra, no crime aqui prospero. Aí Judas traidor que corria na caminhada. Era bote na fita dada, de twister de quadrada. Mas não, na lei do cão, é irmão matando irmão. Corpo gelado no asfalto, sem vida, respiração. Pelo S do cifrão, nas cordas desce o caixão. Um leve toque no gatilho, tá 7 palmos do chão. Mais um, que desceu pra 7 palmos do chão. Mais um, que dá satisfação para o cão. Mais um, e vários que foi morto pelas balas. Quem pode mais chora menos nas quebradas. Mais um que desceu pra 7 palmos do chão. Mais um que dá satisfação para o cão. Mais um e vários que foi morto pelas balas. Quem pode mais chora menos nas quebradas. Quem pode mais chora menos, esse é o ditado. A corda arrebenta sempre do lado mais fraco. Opa, se vai correr, corre certo ladrão. Que se pá os menino quer uma pau pra matar ramelão. Chora não, não é o que cê quis ser bicho solto. Juan, quem mandou catar a mulher dos outros. Rato de mocó vai subir. Viu moqueando a droga, esperou, foi lá catar. Mais um que deu pé e os meninos cobrou. Mais um que não passou despercebido e o crime rajou. Nem percebeu quando o inimigo chegou. Justin Bieber? Não, não, foi a 380 que cantou. Mas antes disso no debate chorou e falou: não mateu não, minha mãe vai sofrer. Cê vê, mas mesmo assim o chicote estralou. Porque não se preocupou com a mãe antes de se envolver. Cê vai chorar, ninguém vai se comover. Pedir socorro, ninguém vai te ajudar. O que dá hip-hop não para na TV. É só desgraça, incêndio, acidente, vítima sem respirar. Os coração congelou, virou pedra. Ninguém para pra ajudar, mas para pra filmar tragédia. Não vejo a luz do fim do túnel brilhar. Filhos da noite, Tiagão, Paraná, gangsta. Mais um que desceu pra 7 palmos do chão. Mais um que dá satisfação para o cão. Mais um e vários que foi morto pelas balas. Quem pode mais chora menos nas quebradas. Mais um que desceu pra 7 palmos do chão. Mais um que dá satisfação para o cão. Mais um e vários que foi morto pelas balas. Quem pode mais chora menos nas quebradas.